Lição 18. Use informações interessantes. 1 Coríntios 9, 19 a 23. O que você deve fazer? Faça as pessoas pensar sobre o assunto usando informações interessantes para elas. Como você pode fazer isso? Leve em conta o que as pessoas já sabem. Em vez de repetir uma informação que elas já conhecem, você pode chamar a atenção para um detalhe interessante. Gaste mais tempo para falar de ideias novas e menos tempo com ideias conhecidas. Pesquise e medite. Use informações novas ou notícias interessantes para ilustrar as ideias principais. Pense: o que as informações que eu pesquisei têm a ver com o assunto? Para ajudar você na sua preparação, faça a si mesmo perguntas como: o que, quem, onde, quando, porquê e como. Seu ensino vai ficar mais interessante se você fizer algumas dessas perguntas e respondê-las durante sua apresentação. Mostre a importância do assunto. Explique como os textos bíblicos podem ajudar as pessoas no dia a dia. Fale sobre situações, sentimentos e atitudes que têm a ver com a realidade delas.